ZYJ460. 1130 kHz. Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Uma emissora EBC. Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque e você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, apresentação Luiz Augusto Golo. Muito bom dia, hoje é quarta-feira, dia 11 de junho, e nós estamos entrando no ar hoje com o Tema Livre, véspera do início da Copa do Mundo, véspera da mega manifestação marcada para amanhã às 10 horas da Candelária, para tratar exatamente desse clima, dessa situação, de com o ambiente que a cidade vive à véspera da abertura dos trabalhos da Copa do Mundo. Aqui no estúdio com a gente o André Constantini, que é do Favela Não Se Cala, um dos movimentos mais ativos, movimentos populares principalmente, de favelas e áreas pacificadas. A Raquel Boechat, que é mediativista do coletivo Carranca, viria ao programa, mas já teve que ser deslocada, já está na rua e está por telefone, vai falar com a gente agora. Bom dia, Raquel, você está onde? Dê sua posição e a situação que você está aí. Bom dia, Golo, bom dia a todos os ouvintes. Então, fomos relativamente surpreendidos com essa notícia de hoje, dessas apreensões, a princípio as apreensões dos equipamentos de informática, celulares, de alguns ativistas. A informação que nós temos até o momento é que são 15 nomes, o processo é sigiloso. Desses nomes, a gente tem a Elisa Quadros, que é conhecida como Sininho, o Davi Paixão, que é um rapaz, um jovem ativista, o Game Over, que, se as pessoas se lembram, foi um que fez, inclusive, greve de fome, que esteve muito presente na época da Ocupa Câmara ali na Cinelândia. Ele não estava em casa, então a esposa dele foi no lugar acompanhando o equipamento. Thiago Rocha e Eduarda Castro, que são dois ativistas que a informação que eu tenho no momento é que eles dois são, digamos, os comunicadores que trabalham nas páginas do Anônimos Rio. Existem outros nomes ainda não foram informados. Estão todos na Delegacia de Repressão contra o Crime de Informática, que fica ali na cidade da polícia. E essa é, digamos, a primeira atividade nesse sentido, às vésperas da Copa, no Rio de Janeiro, né? Ontem nós tivemos informação que em Brasília, segundo o pessoal do Comitê Popular da Copa, alguns ativistas desse comitê receberam visitas de pretensos oficiais do Tribunal Superior Eleitoral, querendo saber quem trabalhava ali, o que faziam, buscando algumas informações, a princípio extraoficialmente. Eles se sentiram intimidados, chegou a ser publicado nas redes sociais. Semana passada, retrasada, houve algumas ações nesse sentido em Goiânia. E há informações que a gente tem desde o mês passado, inclusive nós publicamos uma entrevista com a Heloísa Sani, que é uma advogada ativista aqui do Rio de Janeiro, que está publicada essa entrevista feita por Skype no site do Coletivo Carranca, coletivocarranca.cc, www.coletivocarranca.cc. Nessa entrevista, ela denuncia já essa operação, que foi confirmada na época para nós pela Polícia Federal extraoficialmente, por um informante, uma informação sigilosa de fonte, de que, na verdade, esses ativistas seriam convocados para serem detidos, ou, enfim, a busca e apreensão. A forma jurídica disso não havia sido esclarecida. Nós estamos sabendo, por enquanto, que é busca e apreensão dos equipamentos. Hoje, inclusive, a Elisa Quadros, a Sininho, ela está como testemunha numa audiência que é de alguns PMs, que eu posso buscar o nome daqui a pouquinho aqui num arquivo, que estão sendo acusados de forjar provas. E amanhã a gente tem no Rio de Janeiro dois atos, na verdade. Um no centro de manhã, 10 horas da manhã, e outro em Copacabana, na parte da tarde, segundo a programação, previsto para caminhar até o que seria o FanFest. né? É, existem atos programados em todo o Brasil, em todos os dias de Copa, por exemplo, de jogos, né, locais, Brasília, em cada dia de jogo tem um ato previsto. É, o que parece, para quem está acompanhando aqui de fora, Raquel, é que há um trabalho preventivo bem organizado por parte das autoridades, e aí não se sabe direito, porque ninguém assume a paternidade dessas ações, prevenção, né? Essa coisa que está acontecendo, você vê que estão pegando material, estão pegando equipamentos de informática, essas coisas, e a gente não sabe ainda direito o que, que é que está acontecendo. Esse negócio que você falou lá de Brasília, eu vi ontem o Chico Alencar, o deputado Chico Alencar, postou no site do mandato dele, né, o Facebook, uhum, essa história. E ele, pessoalmente, checou essas informações até com o ministro Toffoli, que é o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, e o ministro disse a ele que não há nenhuma orientação nesse sentido. Isso foi porque Brasília foi um dos locais escolhidos para aquela nova, a nova identificação de eleitor, né, pelo dedo, aquela coisa. E então as pessoas que se apresentavam como funcionários do TRE, do DF, diziam que estavam checando informações como domicílio, se era o nome completo, essas coisas, se batia com o que estava no recadastramento do TRE. Mas havia também, segundo o pessoal do Chico Alencar, outras perguntas sobre o cotidiano dessas pessoas, a rotina, onde é que trabalhavam, esse tipo de coisa. Eu só falava perguntar, e você pretende participar de alguma manifestação? Você, é verdade que você é ligado ao movimento tal? Só faltou isso para caracterizar que era uma ação realmente de inibição, de intimidação dessas pessoas. É, aqui você acredita que seja isso também? A informação que nós conseguimos apurar, né, a partir desde a entrevista que nós tivemos no mês passado com a advogada Luísa Fame, que nós tivemos alguns dados, não muito profundos, mas alguns dados vindos dessa nossa fonte da Polícia Federal, é que, na verdade, assim, existem investigações paralelas a uma investigação nacional. Né? Paralelas em que sentido? Paralelas no sentido de serem localizadas pelas polícias regionais, né? São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Goiás. Então, existem essas investigações que são localizadas, mas que fazem parte, digamos, de uma investigação mãe, né, nacional. A intenção seria entender quais seriam algumas pretensas lideranças desses locais para fazer uma investida antes da Copa, no sentido de, provavelmente, aí já é uma dedução estratégica nossa aqui, de esvaziamento, né, seja sob a alegação da segurança, seja sob a alegação de esvaziamento mesmo dos movimentos, né. O que a gente não tem, aí eu estou falando jornalisticamente, a gente não tem como confirmar desde o ano passado, é que haja liderança, né, nesses movimentos. Então, o que a gente entende é que alguns nomes, a partir dessas investigações, vão ser selecionados para que se tenha essa sensação ou de que algumas pessoas estão sendo detidas e que isso gere algum tipo de medo preventivo, né? O que é um caminho bastante possível, até estudado pela criminologia, né? Isso não é nenhum tipo de dedução da nossa parte de modo leviano, porque isso faz parte da ciência do estudo do crime, né? Do direito penal. Então, é bem possível que isso seja uma estratégia mesmo, né, do governo, no sentido, Raquel, de trazer. Que tipo de ação que você está planejando desenvolver? É possível dizer alguma coisa para ajudar esse pessoal que está sendo vítima dessas ações preventivas? Você pode dizer alguma coisa para nós? Olha, eu não sou advogada, né? Eu acredito que aí é só na militância, né? Na verdade, eu acompanho jornalisticamente muito de dentro todo esse processo desde o ano passado, né? Então, assim, a gente tem... eu não tenho como prever, eu jornalisticamente, eu até cheguei a conversar com alguns advogados, porque, assim, qual o critério, né, de arresto de equipamentos, né? aí é uma pergunta que eu me faço, né? Qual seria esse critério? Por que que se escolhe uma pessoa ou outra? Né? A gente sabe, desde o ano passado, inclusive eu fiz uma entrevista ano passado com uma outra fonte da Polícia Federal, essa não guardada a identidade, que foi com o então presidente do Sindicato dos Policiais Federais, Flávio Werneck Meneghelli, no 7 de setembro, no dia 4 de setembro, na verdade, em função do 7 de setembro, do Setembro Negro, nós fizemos uma entrevista com ele, que também está disponível no nosso site, do Coletivo Carranca, que exatamente ele explicava a ação da ABIN, a ação da Polícia Federal, colocou como óbvio todo o monitoramento que já estava sendo feito no Facebook, pelas redes sociais. Então, assim, que o ambiente rede-rua, desde o início, são praticamente a mesma rua, né? A rua virtual e a rua real. E que, na verdade, esse monitoramento ele vem sendo feito já há muitos meses, desde o ano passado, e isso é uma informação que a gente já tem. Com a compra do WhatsApp, por exemplo, pelo Facebook, pela empresa Facebook, a gente só tem a deduzir que, então, o WhatsApp foi, digamos assim, incorporado de maneira efetiva e clara a todo esse processo de monitoramento. Deduzo eu que esse monitoramento ele seja feito também com alguns critérios. E aí se chega algum nome, entendeu? Mas alguns nomes, provavelmente. Agora, qual o critério para se escalar? Ah, esse aqui, vamos delegar que ele é, ou entendemos, nós, governo, né, e autoridades de segurança, que esses aqui são líderes sobre tais aspectos. Isso, eu não tenho como dizer quais seriam esses critérios, né? E assim, não acredito, até pela fé que os próprios ativistas se colocam desde o ano passado, que qualquer ativista se entenda como um líder. Então, não creio que também estejam assim, as pessoas tão prevenidas do ponto de vista de terem um advogado ou algum preparo prévio, né, de uma medida de segurança ou de um habeas corpus antecipado para poder se protegerem nesse momento. Ok, Raquel, olha, você vai acompanhando aí, nós vamos ficar no ar aqui até quase às 11 horas da manhã, e aí eu volto a falar com você se a gente souber de alguma coisa, ou se você tiver novidade, nós estamos claro. Aqui também no meu telefone celular, ou então no 2176669, que é fácil de você memorizar aí para você entrar em contato se você tiver alguma notícia quente aí para nós, tá legal? Tá ok, eu agradeço, muito obrigada, qualquer coisa eu estou aqui. Falou, obrigado, Raquel, bom trabalho. Obrigada, aí. Obrigada, tchau. Tchau, vou passar para o André Constantini. André, como é que você está, em vista disso que a Raquel está falando, e dessas ações que estão sendo desenvolvidas, eu acho que isso está sendo muito, aliás, está muito parecido com o tempo da ditadura, com o tempo daquelas ações policiais à noite. Lembra de noite, de madrugada, como aliás hoje a gente vê, né, a polícia chegando nas favelas de madrugada, essas coisas, a Polícia Federal cumprindo ordens de busca e apreensão às 5 da manhã, esse tipo de coisa que não é legal. Mas como é que você está acompanhando isso? Bom dia, André. Bom dia, Golo, bom dia, ouvintes. Eu espero aqui poder passar a visão de um favelado, de um morador que reside em uma favela, passar a visão orgânica da favela e os reflexos desse mega evento Copa do Mundo sofridos dentro das favelas espalhadas na cidade e no estado do Rio de Janeiro. Isso é um reflexo dessa democracia burguesa. Eu gosto sempre de ressaltar e salientar que todas as transições que se passaram no Brasil, essas transições não foram realizadas através de uma ruptura revolucionária. Então, o que nós presenciamos hoje, vivenciamos, é de fato uma democracia burguesa. E isso é reflexo dessa democracia burguesa. Bem, para falar do reflexo que nós passamos e vivenciamos na favela com a Copa do Mundo, né? Depois que o Rio de Janeiro ganhou o direito de sediar a Copa do Mundo, todos nós que já lutávamos contra a remoção, paramos, pensamos e identificamos que a luta ia se intensificar e procuramos nos organizar, né? Enquanto o movimento Favela Não Se Cala, um movimento que luta, nós temos duas pautas principais, duas pautas que são a questão da militarização, das favelas, que é esse projeto fascista das UPPs, que acarreta automaticamente o processo de gentrificação e de higienização da pobreza, principalmente nas áreas nobres da cidade do Rio de Janeiro, a Grande Tijuca, a Zona Sul. Pensando em todo esse contexto, que é bastante dificultoso para nós, moradores residentes nas favelas, espalhadas pela cidade do Rio de Janeiro, pelo estado do Rio de Janeiro, só a nossa organização orgânica, só a nossa organização interna, vai fazer com que as favelas continuem a existir, porque é uma luta existencial. É, nós estamos falando aqui de um prefeito que é o número um no ranking das remoções. Prefeito Eduardo Paes, esse crápula, esse fascínora, ele é o número um no ranking das remoções, já superando Carlos Lacerda e Pereira Passos. Isso é um dado bastante interessante de ser colocado aqui para você, ouvinte. E é estatística, né? Sim, é uma estatística. Não é nem especulação. Sim, não é especulação, isso é fato. É, e esse processo de remoção, que não está acontecendo somente no estado do Rio de Janeiro, mas em todos os estados onde vai ter a Copa do Mundo, ou tem um estádio a ser realizado a Copa do Mundo, Ceará, nós sabemos, estamos em contato com outros estados, São Paulo, está passando e vivenciando esse processo de higienização da pobreza. E aqui no Rio de Janeiro, especificamente, esse processo, ele se dá através de uma aceleração com a implementação das UPPs. Por quê? A UPP, eu gosto sempre de desqualificar e desmistificar, porque a mídia empresarial burguesa condiciona a população a acreditar que pacificação está linkada à paz. Isso não tem nada a ver. Pacificação é uma ocupação e um controle militar territorial. Nesse sentido, o estado do Rio de Janeiro e as favelas se encontram pacificadas. Isso não tem nada a ver com paz, isso não é um projeto de paz. Não é de paz social, é de paz militar. Isso é uma militarização fascista. É, as pessoas que apoiam esse projeto é inadmissível. Enfim, mas quando a UPP ela é implementada, ela acelera o processo da gentrificação. Outra palavra que é muito falada através dos meios de comunicação, mas não é, de certa forma, desmistificada e explicada para a população. É, na verdade, as pessoas nem sabem o que significa. Não sabe, porque é uma palavra inglesa que não tem tradução por português, mas tem a ver com gentrime, com nobreza. É. A gentrificação se explica facilmente. A gentrificação ocorre quando, em uma região ou em um bairro, é implementado novas construções, novos edifícios. E também é implementado novos comércios. Mas para que isso aconteça, você cidadão carioca, você morador de favela, principalmente você morador de favela, nós precisamos de uma palavra que é vital para que isso possa ocorrer, que é segurança. E aí entra a UPP. A UPP ela viabiliza, está inserindo em bairros ou em regiões a implementação de novos edifícios e de novos comércios. E a pacificação militar. André, eu vou chamar o teu xará, o advogado André Barros, está com a gente no telefone também e está a caminho exatamente em socorro desse pessoal. Caiu a linha dele? Bom dia, André. Oi, caiu a linha dele, vou voltar com ele daqui a pouquinho. Mas essa questão que você está falando da gentrificação é interessante, porque faz parte de uma limpeza social que a gente já está verificando. E lá em Brasília eu tive a informação, o pessoal que veio de lá de Brasília agora nesse fim de semana, e disse, olha, a Secretaria de Assistência Social já passou com um micro-ônibus limpando a área, removendo morador de rua, mendigo, aquele pessoal que você conhece, você que é morador, você está acostumado a passar ali todo dia e ver aquela pessoa ali todo dia, essa pessoa desapareceu e ninguém sabe direito onde é que está. A verdade também é que quando o Estado age dessa forma, você fica assim, você fica uma incógnita, né, bicho? Será que essa pessoa está bem? Será que não está? Ela sumiu para onde? Onde é que ela está guardada? Como é que ela está? Vamos ver, está na linha de novo, André? Bom dia, Gordo. E aí, meu irmão, como é que é? Você está indo para lá ajudar a galera? O que está acontecendo? Você soube o que foi? O que é? Chamaram para quê? Olha, eu não acredito o que é, mas... Não, eu sei, mas é o seguinte, parece que tinha um inquérito, né? Caiu a ligação. O André está... Parece que tinha um inquérito e aí caiu a ligação. Você sabe que quando era no tempo da ditadura, a paranoia era tão grande que eu dizia, rapaz, os caras estão atentos mesmo, já cortaram até isso aí. O cara falou inquérito, digo, pá, corta. Não é do teu tempo, mas é do meu. Isso aí era assim, você ia falando, aí de repente caía a ligação, e dizia, pô, o que será isso aí? Mas André, então essa história da limpeza social que é para preparar o terreno para esses mega eventos, E cria essa, também essa dúvida nas pessoas, será que esse pessoal que estava na rua, será que esse pessoal que no final das contas é sem teto, será que esse pessoal vai voltar ou será que vão dar sumiço nessa gente? Como é que, o que você pensa disso aí? Na verdade, isso é, que você colocou muito bem, essa implementação, né, dessa política de higienização da pobreza. Nós sabemos e somos sabedores que os usuários de crack que estavam sendo removidos da Avenida Brasil, né, de locais ali onde iam passar... E onde passam, né? Quando desce do Galeão, passa por sim, ali. Sim, sim. Exatamente. A preocupação é com a questão visual. Não tem nada a ver com a preocupação com a vida daqueles seres humanos. Aliás, se tivesse alguma preocupação outra, eles teriam cuidado daquela despoluição, porque aquele mau cheiro ali já é um cartão de visita horroroso para quem está chegando na cidade. O André Barros está na linha de novo. Fala, André. Oi, Golo. E aí? Olha só, é só dizer o seguinte... A gente sabia, assim, várias pessoas estavam sendo investigadas, a gente foi à delegacia auxiliar, assistir algumas pessoas, e tinha uma notícia que existia um inquérito mãe sobre vários manifestantes. E hoje me ligaram, estou indo lá para, acho que eu vou, não sei se eu vou para a delegacia lá de Del Castillo, que é a delegacia de repressão ao crime de informática, mas o que está acontecendo é uma coisa que as pessoas esperavam, mas não esperavam que fosse ocorrer assim na véspera do jogo do Brasil, mas pelo visto esperaram exatamente essa data. E parece que várias pessoas já estão presas e existe mandado de prisão contra outras pessoas. E isso, obviamente, está acontecendo na véspera do jogo do Brasil. Você considera isso... De maneira orquestrada. Você considera isso estado de exceção, André? Porque realmente eu inclusive estou indo para lá. Uhum. Você considera isso estado de exceção ou estado de direito? Hã? Você considera isso estado de exceção ou você acha que isso está dentro do direito? Olha só, isso aí não existe mais, essa bipolaridade, entendeu? No mundo também. Estado, mercado, estado de exceção, estado de direito, bem, mal. Essas bipolaridades... o mundo capitalista, o mundo comunista, o que nós estamos vivendo é o seguinte: nós estamos vivendo dentro do Estado de Direito, existe o Estado de Exceção, existe essa luta, né, entre o Estado de Direito e o Estado de Exceção. No Brasil, os pobres sempre viveram o Estado de Exceção. Desde a escravidão, os pobres sempre viveram o Estado de Exceção. O Estado de Direito viveu, né, um banco privilegiado, de classe média, né? Agora, os pobres, negros, no Brasil, sempre viveram o estado de exceção. Então, nós estamos vivendo, hoje, né, até o fim da ditadura militar, nós estamos vivendo dentro do Estado de Direito, e dentro desse Estado de Direito existe o estado de exceção. Porque para o pobre eles não aplicam o direito nenhum, né? Agora, nesse caso aí, é uma ordem judicial, mas o Brasil e o Rio de Janeiro vivem um estado de exceção, porque nós estamos, inclusive, sob o decreto chamado Decreto Lei e Ordem, decreto assinado pela presidenta Dilma Rousseff. É um decreto que praticamente autoriza, né, as revistas pessoais, as invasões de domicílio, facilita, né? Isso é igual no tempo da ditadura, né? É igual ao tempo da ditadura. Igual ao AI-5. E há alguma maneira de se contornar? E maneira judicial não há, né? Porque isso se tem força não, de decreto. Maneira judicial a gente vai tentar, né? Maneira judicial, há maneiras judiciais. Agora, é muito difícil, né? É uma luta, né? Porque ainda numa hora dessa, é o advogado contra o Estado, contra tudo, né? Agora, eu tenho informações também de que amanhã o fórum não funciona. Amanhã é um feriado, na verdade, né? Amanhã não funciona nada. Não funciona nada, mas que também tinha informações de que para evitar greves, por exemplo, relâmpago, movimentos assim sindicais, que haveria um plantão ou um sistema na Justiça do Trabalho para julgar e decretar ilegais os movimentos que acontecessem nesse período de jogos, justamente para evitar perturbação do andamento dos jogos. Você acredita nisso? Como é que é? Você tem informação disso? Não, acredito, porque não sei, não é minha área, a área trabalhista não é minha área, mas acredito que isso ocorra, né, porque o judiciário é um órgão, na realidade é um órgão político, né, é um poder também político. E o país inteiro, todos os poderes do país estão envolvidos com que a Copa seja um sucesso internacional. Eles estão preocupados, né, com qualquer repercussão negativa internacional da Copa. Então, eu acredito que isso tudo esteja sendo orquestrado, né? Eles estão com medo, obviamente, das manifestações e dos movimentos grevistas. Legal. Por exemplo, você falou uma coisa do ponto de vista criminal. Amanhã está fechado o fórum. É. As pessoas presas, a gente vai ter que recorrer ao plantão. É. Como o plantão criminal, é muito difícil eles soltarem alguém. Certo. Na prática, eles não soltam. O da primeira instância não solta ninguém, assim. Raramente solta alguém. Quer dizer, se alguém for preso hoje, pai, você acha que pode ser solto numa possibilidade otimista quando? Semana que vem? Olha, eu também orquestrado, tô achando que pode ser até depois da Copa, sabe? Olha só, rapaz. André, olha, é o seguinte, vai lá. A gente vai batalhar, né? A gente claro. Não dá pra saber. Se claro. Se for advogado, a gente não pode prever se vai claro. Ganhar ou perder uma causa, né? É verdade. Mas vamos tentar todas as medidas judiciais cabíveis para soltar as pessoas o mais rápido possível. Agora, é porque perder é fácil, soltar é muito difícil, né? Em regra, soltar é muito difícil. Certo. Tá certo, André. Você está seguindo lá para a delegacia em Del Castillo, que é a delegacia desse material de informática, da polícia de informática. E aí, qualquer coisa, eu te dou uma ligada mais tarde, antes das 11, para a gente ligar, saber se tem alguma novidade. Falou, meu irmão? Participar do teu programa. Tá legal. Um abraço grande. Um abraço aí. Valeu. Até mais. Voltar aqui para o Xará, para o André Constantini, que é do movimento Favela Não Se Cala. André, essa, você vê pelo cenário, tanto que a Raquel falou, quanto pelo que o André acabou de dizer, isso vem muito a calhar com o discurso que é o forte do teu discurso, que é o forte do discurso ideológico, é o discurso anticapitalista, é o discurso, o que o André disse agora, está tudo sendo feito para essa Copa não dar errado, não dar prejuízo, e mais, dá uma imagem externa do Brasil que está descolada completamente da realidade que nós estamos vivendo. Como é que você vê essa situação? Eu quero aqui só para medida de informe, informar você, ouvinte, que amanhã, na verdade, estarão acontecendo três atos. Tem um ato às 10 da manhã. Na Candelária. Na Candelária. E tem um ato nosso que é às 11 horas da manhã. Aonde? No Leme? Não. As favelas estarão se reunindo às 11 horas da manhã, também na Candelária. Porque é importante ressaltar aqui, Golo, que esse grito não vai ter Copa. Aí eu estou falando, eu, André, cidadão, residente, em uma favela, negro, pobre, não nos contempla. Por quê? Não vai ter Copa, legal, mas continuam matando nas favelas. Em um espaço curto de tempo, policiais da UPP assassinaram 5 jovens, em um espaço muito curto de tempo. Não vai ter Copa, legal, não vai ter Copa, mas o processo da remoção continua acelerado. Famílias sendo destruídas, porque esse processo da remoção é muito duro. As pessoas não entendem, não compreendem. Tem pessoas doentes, tem pessoas entrando num estágio de loucura, porque para o pobre, para o favelado, o maior bem que ele tem depois da sua família é a sua casa. E quando eu falo de casa, eu não falo de uma estrutura física, de tijolo, de cimento, de vara de ferro. Eu falo de história, de raiz, de memória. E quando isso nos é tirado, é como se fosse tirado de nós parte da nossa vida, parte da nossa existência. E é isso que esse mega evento, Copa do Mundo, e o Rio de Janeiro ainda vai sediar também uma Olimpíada, então esse processo vai ser muito árduo para as favelas, é muito doloroso, Gulo. É muito doloroso. Na verdade, doloroso. O que você falou remete exatamente àquelas duas políticas anteriores, a do Bota Abaixo, do Pereira Passos, e a política do Lacerda, com a Sandra Cavalcante, naquelas remoções, as mega remoções de favela ali, foram remoções fantásticas. Agora, é importante enfatizar o que, aliás, eu já tinha visto isso já meses atrás em outra fonte, que a administração do Eduardo Paes, em função de Copa do Mundo e de Olimpíadas, já superou a maior política de remoção, que foi a do Pereira Passos no início do século passado, que foi essa política da abertura da Beira-Mar, da Avenida Rio Branco, que vem a Central na época, e, em resumo, de toda essa área central do Rio de Janeiro, com o pretexto, hoje o pretexto é dos mega eventos, né, esportivos. Naquele tempo o pretexto era o combate à varíola e febre amarela. Mas você vê que há sempre um pretexto para que haja uma valorização fundiária do solo urbano e para que as populações marginais, pobres, sejam afastadas, como naquele tempo, hoje também. E já está se verificando isso aqui, não apenas nas favelas que são pacificadas, entre aspas, por essa política de pacificação, mas em toda a Zona Norte, onde você está vendo que as pessoas estão encarecendo os seus imóveis. Os imóveis estão subindo de valor e afastando principalmente quem vive de aluguel, que é a grande maioria das pessoas, não é isso? É um processo que ocorreu em várias partes da Europa e agora, de forma, depois do Rio ganhar o direito de sediar os dois mega eventos, né, a Copa do Mundo e as Olimpíadas, esse processo passou por um processo de aceleração. Então, assim, esse processo de gentrificação que está afetando não somente as favelas, mas também parte dos subúrbios. A cidade do Rio é uma das cidades mais com custo de vida mais caro do mundo. E esse processo acaba afetando todo mundo, até a classe média, a própria classe média. Porque hoje a classe média, ela sobe para as favelas não porque ela acha glamouroso ou porque ela acha benéfico residir ali. É porque ela também não está suportando esse processo de gentrificação. Pessoas estão subindo as favelas. Assim, uma favela que me preocupa muito, Gulo, e você ouvinte, é a favela do Vidigal. É. Na verdade, o Vidigal parece que está destinado a ser a primeira ex-favela do Rio, né? Com certeza. Cerca de 40% dos moradores residentes na favela do Vidigal já são moradores oriundos da classe média e turistas estrangeiros. Veja bem a porcentagem, quase 40%. Isso é praticamente quase a metade, na verdade. Então é uma preocupação muito grande, principalmente com a favela do Vidigal, como você muito bem colocou. Acho que vai ser a primeira favela, ex-favela no Rio de Janeiro, porque está acontecendo uma mudança na roupagem dos moradores. E é o que esse processo da gentrificação propicia, que está linkado a esse processo de militarização do estado do Rio de Janeiro, principalmente nesses espaços físicos denominados de favela. Isso não só ali no Vidigal, mas a gente vê episódios, coisas assim, que são pontuais, como o caso do Douglas ali no Pavãozinho, que na verdade nem morava ali, ele morava na Barra da Ribeiro, ali embaixo, mas ele tinha a amizade, a vida dele era lá em cima, ali no Pavãozinho. Tá falando do DG. DG. Que nem é favela muito remota, nada disso. É uma favela que você sobe ali pela San Román e que já está valorizada desde a instalação da UPP. Mas mostra que esse tipo de acontecimento perturba um pouco essa política de pacificação. Como é que eles convivem, André, com essa situação? Ao mesmo tempo que você está valorizando o terreno, está valorizando a área, você está tendo casos como esse caso do DG, que é um caso... o cara é conhecido, o cara estava na TV Globo, afinal de contas. Como é que é isso? Na verdade, o caso do DG é bem emblemático, porque só teve a repercussão que teve, porque ele era dançarino do Esquenta. Na verdade, pós-morte do DG, em um espaço curto de tempo, como eu coloquei aqui no início do programa, já foram assassinados 5 jovens em áreas militarizadas com o PP. O DG teve a repercussão que teve justamente por ser o DG dançarino do programa Esquenta. E é importante ressaltar e salientar, Gulo, e você ouvinte, você morador residente na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, que após a implementação da UPP, os varejistas de drogas que distribuíam as drogas no varejo, é importante desmistificar, na favela não tem traficante, traficante é aquele que faz a droga de grande porte trafegar, né, e chegar a esses lugares, principalmente as favelas, para que os varejistas possam distribuí-la no varejo, eles permanecem ali. Os únicos varejistas que saem com a implementação da UPP são aqueles que são fichados, que têm passagem pela polícia, ou aqueles já conhecidos da polícia. O restante continua ali. Então, na verdade, é bem perceptível que há um grande acordão. Por exemplo, na Babilônia e no Chapéu Mangueira, que são duas favelas próximas, existem duas facções, a Babilônia é Comando Vermelho e o Chapéu Mangueira é Terceiro Comando Puro. E lá tem uma UPP, lá está militarizado com uma UPP. Então você veja bem, você morador residente na cidade, no estado do Rio de Janeiro, o que eu passo enquanto negro, pobre, favelado, porque favela hoje com PP é senzala, militarizada, vigiada e monitorada 24 horas pelos capitães do mato a mando dos senhores do engenho. E favela não é senzala. Favela é quilombo, porque nós somos quilombos urbanos. Então, quando nós pedimos o fim dessa militarização, porque é uma grande falácia, isso não tem nada a ver com o projeto de segurança pública. Eu venho denunciando isso desde a implementação das UPPs. O Estado brasileiro, o Brasil, era a quarta maior massa carcerária do mundo. Já passamos para a terceira maior massa carcerária do mundo e existia um trâmite por debaixo dos panos da privatização do sistema penitenciário. Ou seja, o preso vai virar uma potencial mercadoria. Vai virar e negócio. Quanto mais preso, melhor o negócio. E a gente sabe que a carne mais barata do mercado é a negra. Então, o que nós precisamos, na verdade, Gulo, quando eu falo que o grito não vai ter Copa, não me representa, porque o favelado, o pobre, o negro, continua morrendo, tendo suas casas removidas. O que eu quero ver nas ruas é as pautas das favelas serem protagonistas nas ruas. O grito não vai ter Copa não representa as favelas, porque o que nós precisamos no Brasil, para você que é negro, que é pobre, que é favelado, que está cansado de ver os nossos irmãos negros morrerem, que são sempre os mesmos, há 300 anos, morrendo na mão dessa polícia, polícia que foi criada para defender o império, o interesse da coroa, para caçar e prender e matar os escravos, coisa que ela faz muito bem nas grandes senzalas do século XXI. E capelão, então, a polícia militar, que também é fortemente negra, né? De origem negra. Sim, né? São os capitães do mato. São os capitães do mato, eles continuam Raquel, aí. A Raquel está na linha de novo. Raquel, eu falei ainda há pouco com o André Barros, o advogado, ele está indo para Del Castillo ali para a delegacia. E... Raquel. Oi, Raquel. Oi, tô vendo. E aí ele estava falando sobre essa legislação de exceção, um decreto da presidenta Dilma que permite, que joga o Brasil de hoje de novo naquele período muito semelhante ao período do AI-5 em 69, quando a gente não tinha mais as liberdades e as garantias individuais, a polícia podia abrir bolsa, vasculhar a residência, meter o pé na porta e fazer apreensões tanto de material como de pessoas, como está fazendo aí. Como é que você está sentindo esse clima? Olha, coincidência, eu também sou estudante de direito, né, e acabo observando esses detalhes aí dessa nossa história contemporânea com outro olhar também, né. Eu observo isso com muita preocupação, com muita apreensão, porque a gente já tem ainda em vigor uma lei, que é a Lei de Segurança Nacional, a LSN, que é um resquício da ditadura e que, de certa forma, junto com toda a legislação penal, se a gente for avaliar, e aí quem é jurista e é capacitado a dizer isso, já disse, né? Eu estou só reproduzindo aqui, não sou especialista para tanto, mas a gente já tem legislação pertinente o suficiente para que, se a gente precisar deter no Brasil alguém por terrorismo, alguém por determinado tipo de crime, isso já seria possível só com a legislação que a gente tem. Fora isso, existe o GLOA, né, o Manual de Garantia da Lei da Ordem, que autoriza a entrada de forças armadas em determinadas regiões com determinado objetivo, por tempo determinado, né? Isso foi assinado pela presidenta Dilma agora em fevereiro. E que foi o que permitiu, por exemplo, a entrada das forças armadas na Maré. Né? Vi, inclusive, depoimento essa semana de um representante das Forças Armadas falando que, na verdade, no caso do Rio de Janeiro, por exemplo, e de todo o Brasil, o foco da atuação da aplicação possível da GLO seria os estádios e não as cidades, senão, por exemplo, o Rio de Janeiro inteiro ficaria sob a égide da GLO, com Forças Armadas, quase que, vou usar aqui uma expressão entre aspas, um estado de sítio, que não seria o caso, né? Mas esse tipo de abertura, ela é muito perigosa, porque ela abre, dentro de uma perspectiva em que até então somente as forças policiais dos estados, polícia civil, polícia militar, atuavam localmente com a autorização do governador, que vem uma força nacional para atuar em determinada situação, agora com o GLO e também, inclusive, com apêndices em algumas leis que já existem por aí, tratando de outros assuntos, como, por exemplo, o meio ambiente, eles estão mudando um artiguinho, e aí naquele artigo de uma lei que já existe, que ninguém vai prestar muita atenção, entra uma coisa que diz que as forças nacionais podem ser acionadas pelo mero telefonema de um ministro, por exemplo, do Poder Executivo, né, do Governo Federal. Sim. Isso é muito complicado porque, por exemplo, em questões como população indígena, onde você tem Belo Monte, a Força Nacional pode entrar sobre o argumento de que está defendendo a questão de interesses ambientais, enquanto, na verdade, a gente sabe e entende e faz uma leitura de que o interesse é outro. Basta o telefonema do ministro Lobão, por exemplo, para acionar todo um aparato da Força Nacional para reprimir gente lá, não é isso? Exatamente, sobre qualquer argumentação que se entenda que seja uma ameaça e essa segurança nacional, né, os interesses, né? Agora, Raquel, queria isso que é uma interpretação subjetiva, né? É claro, claro. Como, aliás, toda essa legislação de exceção, ela é extremamente subjetiva. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa característica do trabalho, que é o trabalho de midiativismo, o trabalho dessa imprensa que não está vinculada aos grandes interesses, porque a Globo, a Band, toda essa imprensa em geral, ela está envolvida no grande negócio que é a Copa do Mundo, no grande negócio que é Belo Monte, no grande negócio que é tudo isso, o PP, Valorização Urbana. Então, ela não tem nenhum interesse em dar voz a essas pessoas que estão passando pelo que o André Constantino falou aqui ainda há pouco, as pessoas que estão sendo massacradas nesse processo. Como é que você vê o protagonismo, você vê um protagonismo nesse trabalho desse midiativismo e dentro das mídias sociais, das redes sociais, a maneira de chegar mais perto, como é que você vê isso? Olha, eu acho esse movimento super importante, né? Ele na verdade ganha força, a mídia independente ganha força a partir do que o Brasil se transforma com as manifestações de 2013, mas ele já é um movimento que existe antes, né? A miúde de alguns veículos, de alguns canais, a internet foi crucial para que isso acontecesse. De qualquer maneira, sim, o que eu vejo é, por exemplo, eu estou aqui com uma matéria do Globo aberta na web, falando da detenção da Sininho agora de manhã, em que diz que fontes da Polícia Civil, estou aqui entre aspas, tá? Fontes da Polícia Civil dizem que Elisa está sendo investigada pela compra irregular de fogos de artifício. Ponto. O cinegrafista Santiago Elídio Andrade, da TV Bandeirantes, morreu após ser atingido por rojão enquanto cobria uma manifestação em fevereiro. Fecha aspas, né, do destaque que eu estou fazendo. Por exemplo, eu enquanto jornalista atuante, próxima das manifestações e dos ativistas, eu nunca vou poder afirmar das informações que eu tenho que a Elisa Quadros, a produtora de cinema, ativista, ela é uma pessoa envolvida com a compra de fogos de artifício para que isso esteja disponível em manifestações, como, enfim, fazendo uma relação disso com a morte do cinegrafista do colega Santiago, né, que está sendo usado, na minha visão, jornalística, covardemente, de uma maneira desonesta com a alma desse homem. É, né? Verdade. Eu lamento muito tudo isso, como jornalista, como cidadã. É isso mesmo. Tá certo, Raquel. Muito obrigado mais uma vez, hein, pela sua participação aqui. Eu tá que bom? Agradeço. Um grande abraço. Bom trabalho aí. Ali, André, é o seguinte, essa questão da morte do Santiago Andrade, eu gostaria até de enfatizar uma coisa. Primeiro que ele não foi assassinado, não apontaram para a cabeça dele aquele rojão e estouraram o rojão na cabeça para matar. Era um crime culposo. Não foi doloso, mas foi classificado como doloso pela polícia e foi aceito pela justiça como crime doloso. E mais, os dois que foram responsabilizados são dois pobres pretos de periferia. Mais uma vez, o que é aquilo que você falou, é a carne mais barata pagando o preço, que não é nem o preço, é o bode expiatório, é uma culpa que existe, judaico-cristã disso aí, da sociedade burguesa, que fica espiando os seus pecados nessa parcela mais pobre da sociedade, mais fraca da sociedade. E essa questão do midiativismo que a Raquel falou, como é que você usa isso? Como é que você acha que isso deve ser empregado nessa luta mais ampla, nessa luta ideológica mais forte? É lógico que os midiativistas cumprem um papel importante nas manifestações, principalmente para que você possa amenizar a repressão policial. Eles ficam receosos porque existem pessoas ali filmando e essa filmagem pode servir como prova contra eles. Para falar dessa questão da carne mais barata do mercado, que é a negra, o único preso com trâmite julgado que está detido até os dias de hoje é o Rafael Braga, que foi preso portando um pinho-sol. E aí você tem que fazer o recorte de raça e de classe, porque... Isso de junho do ano passado. De junho do ano passado. Disso, é o único que se permanece preso com trâmite já julgado. É um negro, era um morador de rua, o Rafael Braga. Eu acho que todas as discussões têm que ser feitas com recorte de raça e de classe, porque foi assim na época da ditadura, quando os presos políticos, que eu não sei porquê, eles detinham esse nome de presos políticos, que dava a eles benefícios dentro do sistema penitenciário. Então, o que ocorria dentro do sistema penitenciário só veio à tona quando os presos políticos, que eram oriundos da classe média, adentraram no sistema penitenciário. É a mesma coisa, se fala muito hoje de desmilitarização da polícia, e, Gulo, para nós, favelados, negros e pobres, que é a parte... É o povo, né? Eu não gosto de usar o termo população, que você engloba todo mundo, é o povo que está sofrendo esse genocídio desse Estado fascista e burguês, há décadas e há centenas de anos aqui no Brasil. O que ocorre é o seguinte: toda vez que a classe média é atingida, vem à tona as problemáticas da sociedade. Se fala muito hoje da desmilitarização da polícia. Por quê? Na minha opinião, isso não vai resolver nada. Porque a polícia, no contexto do capitalismo, ela vai ter sempre uma funcionabilidade, que é defender uma classe e reprimir a outra e manter essa ordem, que é a ordem do capital. Desmilitarizada, militarizada ou não. Então, assim, o que nós precisamos, Gulo, de fato, no Brasil, é uma revolução, sabe? E eu não vejo essa disposição ou uma predisposição nessa pseudo-esquerda partidária, nessa pseudo-esquerda da classe média, porque elas não sofrem, não sentem na pele aquilo que o negro e o pobre, o favelado e o branco pobre vem sofrendo há décadas e há centenas de anos nesse país. E nós estamos cansados e nós queremos dar aqui um basta. Eu quero conclamar você que está no campo, você na cidade. Nós precisamos unir a classe trabalhadora, nós precisamos se unir no campo, na cidade e fazer de fato uma revolução nesse país. Porque está insuportável. A situação da classe trabalhadora, do pobre, você vê que esses caras rasgam a Constituição a todo momento. A greve é um direito constitucional e tem trabalhadores em São Paulo sendo presos por estarem exercendo um direito constitucional. A remoção é proibida pela Constituição, a remoção como tá acontecendo. Eu queria só voltar um pouquinho no que você falou aí, na questão da conscientização do preso comum pelo preso político, quando se deu a divisão do espaço carcerário entre essas duas categorias, digamos assim, isso foi tão... grave, tão sério, que quando a ditadura percebeu, isolou, separou os dois, mas aí já era tarde, já havia inclusive intercomunicação entre as alas para que eles mantivessem esse elo. Isso se verifica também na história dos Estados Unidos com a guerra do Vietnã. Até começar a morrer branco no Vietnã, branco de classe média, enquanto estavam morrendo chicanos e negros, não tinha problema nenhum. Agora, quando começou a aparecer na televisão branco morrendo, aí virou um problema nacional. A mesma coisa aqui com essa questão das ruas. Eu acho que o que você propõe é que haja uma ruptura e que não há caminho institucional nessa luta. É isso aí que você está dizendo, né? Sim, justamente. Eu acho que o Estado brasileiro, ele é composto de instituições. E todas as instituições que compõem o Estado brasileiro são instituições que têm na sua estrutura uma estrutura elitizada e burguesa. Ou seja, se você acreditar que a via institucional é uma via revolucionária, é um erro, é um engodo. O que nós precisamos é criar um poder popular paralelo a essas instituições e torná-los mais fortes que essas instituições. É para isso que o movimento Favela Não Se Cala trabalha. Então, nós não queremos reformas, nós queremos uma revolução. O Brasil não precisa de reforma, o Brasil precisa de uma revolução. Da mesma forma que o caminho institucional para a reforma política não vai resultar em nada. Então você defende o fortalecimento desse mediativismo, o fortalecimento das organizações sociais independentes como Favela Não Se Cala e tantas outras que existem por aí, e numa frente única, seria isso? Sim, eu acho que a unificação das lutas é uma coisa complexa de se fazer. Mas eu acho que o decorrer da luta nos unifica naturalmente em determinados momentos. Por exemplo, o momento agora, nesse momento de começo de Copa do Mundo, amanhã com essas manifestações previstas, essa grande concentração na Candelária, a partir das 10 às 11, com mais esse movimento que você anunciou ainda há pouco, isso é uma oportunidade para essa unificação? Sim, sim. Eu acho que esse grito não vai ter Copa, eu acho que a única coisa que ele tem de benéfica é que ele unificou diversas lutas, né, de diversos segmentos. Mas, mais uma vez aqui, eu repito e quero aqui salientar que esse grito não vai ter Copa, não contempla a favela na sua plenitude, porque não vai ter Copa, mas o pobre continua morrendo, passando por esse genocídio do povo negro, não vai ter Copa e o processo da remoção continua de forma acelerada. Eu acho que, para que nós possamos deter isso, Gulo, é uma proposta do Favela Não Se Cala, é a criação dos comitês de autodefesa, porque assim, eu estou cansado de viver tutelado por um fuzil. Eu não quero viver na tutela do fuzil nem do Estado, nem da milícia e nem do varejista de droga. Parece que a favela é refém de viver tutelado. Então, assim, se você critica o PP, então você é favorável ao varejista. A gente fica sem opção. Ou você fica tutelado pelo fuzil da milícia, pelo fuzil do Estado ou pelo fuzil do varejista. As favelas não têm que ficar tuteladas sobre nenhum fuzil. Além do que, como o caso que você citou, de Chapéu Mangueira, Babilônia e com a UPP ali, você fica com três frentes, né? O Comando Vermelho, o Terceiro Comando Puro e a UPP. É o PP que caminham junto. Caminham junto. Nós sabemos que eles caminham junto. Só tem a venda de entorpecente com a permissividade do Estado através dos seus agentes. Quantas vezes nós já presenciamos a arma chegando pelas mãos desses capitães do mato, que são os policiais militares ou drogas. Então, assim, há uma permissividade e há uma cumplicidade. É muito difícil e dificultoso realizar a luta na favela depois da militarização. Legal, André. Valeu. Olha, o programa de hoje não seria especificamente sobre esse assunto, seria sobre a Copa do Mundo que começa amanhã, as manifestações de rua, mas os fatos atropelaram a nossa pauta, que tornou o programa mais dinâmico, mais interessante, e eu quero agradecer a participação do André Constantini, aqui lá do Morro da Babilônia, que participa do movimento Favela Não Se Cala. O rapper Fiel não veio, mas era para vir também. A Raquel Boechat, que participou por telefone. E o André Barros, o advogado, nosso advogado de plantão, sempre está conosco aqui, nosso parceiro. E o André quer dar uma última palavrinha rápido. Fala, André. Vai ter Copa sim, mas sem um clima de Copa. Isso é a mesma coisa que fazer sexo sem tesão. Legal, valeu, um abraço para você. Amanhã nós estamos de volta às 10h05. Até lá. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. Apresentação, Luiz Augusto Golo.